52, Maceió autorizado, 330 pelo uísque 58, decola da 10 esquerda, Puca Zumbi, 1935 e aciona 5043. Autorizado 330, Maceió, que é Amper 58, decola 90, Puca Zumbi, controle 1935, transpone 5043, da 3152. Portão 8, 3152. Primeiro, chama pronto. Para a 2000 Coral Bravo Fatal. Alfa 0062, redução para 2008. Para 2000 pés, solvedor irá manter a presente pro 4062, limitado pelo localizador. Número 0, 1 no 6. 5344 da Trip, reação na toa de Duna, deixa para 2000 pés, após estabilizado. Família 3891. 3891, complete, aproximação 12186. 3891, obrigado. 3891. Salvador, bom dia. 3891, está 2 milhas para Cipra. 3891, autorizado pouso, pista 10, 140 com meia dúzia. Pouso autorizado, pista 0, da 3891. O 4062 é, mantém a proa aguardando o último vetor. Cuidado 3344. 5344, complete aproximação, 2186. 2186, Azul 4062, reassume na proa de Duna, descendo para 2000 pés. Duna 2000 pés, 344, reporte no externo. Salvador, boa noite, é o 3152 aqui no Tigre 8, na comunicação da companhia, nós também não tem operador de Tigre aqui, tá? Estamos totalmente prontos. Gente, Gol, o TAM corrigindo, chama pronto, chama quando o operador chegar, ok? Ah, sim, mas pronto, mas já estamos, só falta isso. 062, azul, reduza para aproximação. Livre 3152, chama pro o táxi. Então 38910-5, direita, repórter antes da Juliette. Direita, repórter antes da Juliette, 3891. Baixado travado. Está livre agora, 140 graus, com 8 norte, tem livre pouso 3544. Livre pouso 3544. Torre 18-6, bom pouso. Salvador, Cruise Control, Gol 1896. Gol 1896, descend 2000 feet, fly direct to Itap position, my arrival. Down to 2000 feet, direct to Itap position, with information, Charlie, Gol 1896. Go 1896, QNH 1016. 1016, go 1896. Mantenha a posição antes da Juliette. Trip no solo 07, direita, reportante da Juliette. Direita, reportante da Juliette, 3244. Salvador, 7247, com 92 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Aracaju. Bro? Não, eu vou 4062 da Azul, livre pouso, 140 com 62. Livre pouso, nada, é 4062. Tem livre táxi, Ultra 3152, via Pátio Índia, chama no ponto de espera, 1015 é o ajuste. Pátio Índia, chama no ponto de espera, ajuste 1015, 3152. Negativo. Posição 13, pelo 389. Azul 4062, posição 4, pátio 3, ingressa naquilo. Pátio 4, ingressando naquilo, azul 4062. O trip 5344, posição 01 no pátio 1. 01 no pátio 1, trip 5344. Pisada, linha de colapso no 0, 140 com 612 e 3152. Tan 3152, o 12, 0935, por favor. 1935, obrigado. Rua de Salvador, cordial, boa noite. O Tan 3152 está cruzando 1900. Boa noite, Tan 3152, submantenha 330, saída PUCA. Saída PUCA ao 330, 3152. Boa noite, Go 1896, report station. ILS approach. Okay, I will report establish on ILS. Go 1896. Maceió faz PUCA Zumbi. Patrulha Tan 3152. Prossiga. Possibilidade de vai direto Orago? 3152, autorizado pro Jorabo. Chame o centro Recife, 12545, ao término 12685. 12545, 2085, bom trabalho, senhor. Gol 1896, Zona Inside. Complete approach, call tower, 18.6. 18.6, good night, sir. Good night. Good evening, Gol. I'm sorry. Good morning, Gol 1896, established on IOS, X-ray, runway 10 inside. 1896, clear to land, runway 101, 30 degrees, 05 knots. Clear to rail, to land, runway 16, go 1896. Gol 9714, boa noite. Com a Charlie, autorização Aracaju. Gol 9714, ciente, aguarde cópia. 0896, Gol 1896, on ground at 22, right, Alpha and Juliet, gate 4. Turn right, Alpha, Juliet, gate 4, Gol 1896. Gol 714, cópia. Paracaju autorizado, 230, decolagem pista 10 esquerda, Puca Zumbi, 1935 e aciona 5045. Autorizado, 230, Aracaju, que fala da DEP, por esquerda, Puca Zumbi, 1935 controle, 5045 controle. Dia 3170, desce para 2 mil pés, ajustado em 0115, chegada à mar e autorizado pro ADTAP. Pro ADTAP, chegada à mar, 3170, desce 0100. Ativo, Puca, Jean, Maracaju, está autorizado. Obrigado. Estacionamento, segundo 714, na posição 2. 02 está livre, chame táxi. Parei, táxi, 714.